Alfredo Pacific 4, 1 0 1 8, we are ready to Madrid. Passenger 84, clear to destination Lima Echo Mike Delta. Via Upper Zulu 17 until Romeo Echo Charlie, then via Flight Plan Road, flight level 390. Take off runway 10 after departure, left turn. Puka departure, Alpha Romeo Uniform Transition, call code 5536, departure control frequency 120.8. To Madrid via Upper Zulu 17, then Romeo Echo Charlie, flight plan route, flight level 390, take off runway 10, departure is Puka, Aru transition, book 5536, Europa 084. Europa 084, departure control frequency 120.8. 1208 departure control frequency, Europa 084. Europa 084, readback is correct, Kirone 1018, call me ready. Yeah, for pushback and landing 1. Knowledge. Europa 084, clear to start up, call me ready for take. Clear for start up, call to contact Europa 084. Oi, Salvador, muito boa noite, Golon 723, final estabilidade. Boa noite, Golon 723, pouso autorizado, pistão no zero, vento no meio, 0 graus, 09 nós, QNH no 0, 18. Gente, leve pouso, Golo 723. Salvador, olá, boa noite, Portugal, 024, heavy position, 11 Airbus, 330 with information, bravo, ready to copy clearance to Lisboa, flight level 370. Now, 024, send by ATC clearance. Standing by, could you tell me the SID we can expect? Portugal, 024, expect Puka departure, Z-Power transition. Puka with Z-Power transition, muito obrigado, é 024. Muito obrigado. Chat 23 no solo 31 no táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette. Portugal 024, ready to copy. Portugal 024. Portugal 024, clear to destination Lima, Papa, Papa Tango. Via Upper Zulu 10 until Tango. Correction, until November Tango Lima, then via flight per road, flight level 370. Take off runway 10 after departure, left turn, book a departure, Z-PAR, transition, call code 5541, departure control frequency 120.8. Central 024, clear to Lisboa, via uniform Zulu 10. And still position Natal, then as flight plan. Flight level 370, runway 10 for departure, left turn, Puka with a Z-PAR transition, and 5541 Roscoe, device frequency 120, that's MLA. Portugal 024, could you confirm after Prisul 10 the last position? We'll be intercepting the airway uniform in November 873, and the first position on the uniform November 873 is position Burhonk. Zero 084, read the taxi. Portugal 024, read the back is correct. Call me ready. Call me ready. Drop a 084, taxi approved until holding point runway 10 via India. Approaching, holding point, call me ready. QNH 1018. Roger, approved to holding point 18, approaching India, call you ready. QNH 1018, Europa 084. Francisco Salvador Motion, RMI 224, autorização Aracaju. Salvador Motion, RMI 224, autorização Salvador. Aracaju. Channel 6224, autorizado Aracaju, Sierra Brava Alfa Romeo, via Whisky 33. Nível 1 no 90, decola da pista 10, perfil de saída Conde, curva à esquerda, transponder 0220, controle Salvador 1 no 20.8. Do Aracaju, nível 1 no 90, via Whisky 33, decola da 10 na Conde, transponder 0220 e o transponder 208, 6224. Canal 6224, corrigindo, o transponder 0220 e a frequência do controle Salvador 1 no 20.8. Transponder 0220 e controle 1 no 20.8, 6224, canal gate 05. Canal 6224, cotejamento correto, QNH 1018, chame pronto. Sim, 6224. No 723, mantenha a posição. Mantenha. Yes. via Europa 084. 1723, táxi via Juliette, portão 09. Para 09, o táxi do 3. Proposer 84, clear to line up and take off from 910 wind 180 degrees, 09 knots. We need at least 2 minutes for take off, Europa 084. If far, copy, call me ready. Call you ready. Europa 084, we are full ready now for departure. Europa 084, clear to line up and take off from 910 wind 170 degrees 07 knots. We are for line up and for take off runway 10, Europa 084. Please, can you confirm we have unrestricted flight level 390 for departure? Europa 084, the final level will be 390, confirm. Europa 084, just confirm, are you asking about the restrictions from the SID? Europa 084, complained all the restrictions, okay, with the SID of PUCA. And after departure, ask Salvador departure about that. Fuzzy Radio 4, airborne at 43, contact Salvador, departure 120.8, have a nice flight. Thank you, good night. Salvador, boa noite, Europa, Silo 84. Europa 084, radio contact on takeoff, climb to level 390 via Puka Departure. Roger, climbing 390 via Puka Departure, Europa 084. Salvador, boa noite. É o voo 1354, assistente da Bravo, passou 190 para 150. Voo 354, assistente identificação autorizada via chegada Bomed 1, desse mantenha 4.000 pés, altímetro na 017. Certifico desce para assistente via Bomed 1017, voo 354. Controle, se é possível, 354 dar presente o A Duna? Autorizado Duna, Golno 354. Está presente, autorizado para o de Duna, muito obrigado, Golno 354. patrulha, pequeno desvio direito aqui para evitar uma formação na sua frente, o 354. Já resumido uma, Tuna. Tem, chegou no 354. Europa 084, contact now receive center frequency 125.45, enable 126.85. 2545-2685, thank you, bye-bye. Hello. Assumindo Tuna, Gol 354, pode descer para 2000? Autorizado, Gol no 354, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray Piston no zero, informe estabilizado. Ok, autorizado 2000 pés e executaram o procedimento ILS X-Ray Piston no zero, reportaremos estabilizado, Gol no 354. favor, Portugal, 024, position 11, ready to push apart. Bullet pushback and setup, report protected, Portugal, 024. Before push start, we call it protected, yeah, Portugal, 024, see. Correu, Janer 6224, está no Figueira 5, pushback, estará? Cuidado, pushback, no botão 5, chame para o táxi. Chamarei, 6224. Salvador, boa noite. Passaria 2284, transfere. Informação, Charlie. Passaria 2284, boa noite, Tione. Identificação. Vou na Prod SAP. Reporte no ideal de descida. SAP, informarei descida 2284. Localizador corrigindo, ILS 1354. 1354, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, até daqui a pouco, 1354. Boa noite, Gol, 354, sinal ILS, pista 10, passando a meia milha, agora do externo. 354, que nem H1 no 0, no 7, autorizado pouso no 0, vento 190 graus, 109. Livre pouso no 0, Gol, 1354, obrigado. Janeiro 6224, 124 a bordo, alternando Salvador e autonomia de 2 horas e meia. Sim, segue o táxi. Chame pronto do ponto de espera da pista 10, QNH 1007, no Sanema 224. Livre táxi, ponto de espera, chamarei. 1017-7626-224. Terceira passarela 2224. Passarela 2224, desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro 1017, número 1 na aproximação, velocidade a critério. Desça para 4.000, ajuste 1017, velocidade liberada, passarela 2224. Apron India Alpha holding point runway 10 QNH 1017, 0 to 1. 6224, espera pronto a 10. Chegada 224, autorizado, Alemã D, pistão no zero. Alemã D, 8624. 0024. 0034, no solo 00, libera direito, taxi via Alfa Juliette, eu taxo 3 Juliette, na minha escuta. É com Alfa Juliette, igual ao 354. Quadro autorizado, decolagem no zero, vento no 70 graus, 7 nós. Vai iniciar, o 6224. Juliette, portão 5, gol 354, obrigado. Salvador, Portugal, 024, ready for attack, for departure. Brasil 4, cleared, line up, and maintain runway 10. Clear, final, runway 10, final, 024. Neymar 224, decolou ao 03, chama o controle Salvador, 120, decimal 8. 08, boa noite. Tudo, boa noite, o Xanab, 224. Solo Salvador, na escuta do Mike X-Ray Charlie. Sim, né? Boa noite, senhora. Informando solicitando autorização de reboque do finger de número 7 para a área remota 13, pátio 1. Autorizado. Autorizado do 7 até a remota 13, autorizado na minha escuta. Será feito, graças. Chilé 6212, boa noite, acione identificação, desse mantenha nível 050, Buena Pro de Bomed, para interceptar via chegada Bomed 1. Bomed 050, Bomed 160, 6212. Sofia? na escuta? Instrumento, 600 pés de teto, no 1.500 metros de visibilidade com chuva forte. Gente, aguarde. Aonde, Salvador? Em Aracaju. Charedo 2224, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, pistão no zero, informe estabilizado. 72.000, repórter estabilizado, ILS X-Ray, da 10.2224. Olha, o 6224. Prossiga. Como eu vou prosseguir para Aracaju ainda? Entendi. Duna 124? Sim. Boa Duna 2224? Autorizado. Obrigado. For Bonnie 07, contacto Salvador Departure, 10.8. Sérgio 10.8, tempo legal, visto o Forte, boa noite. Salvador, muito boa noite, é Portugal. 024 Heavy, crossing 1300 feet on a Puka departure list. A Portugal 024, boa noite. Radio contact on takeoff, climb to level 370 via Puka departure. Via Puka departure, climb flight level 370, Portugal 024. Gente, Oceania 6212 pro 065 por quantas milhas? Aproximadamente, máximo 7 milhas. Gente, 6212 autorizado os vídeos necessários e informe quando tiver condições de abroar dunas. Ok. Uma 2 desça para 3 mil pés. 3 mil pés. 18? 1097. 6212, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS Xray, pista no zero, informe estabilizado. 2 mil autorizado, ILS é um estabilizado. Estabilizou, Bateria 2224. Bateria 2224, completo final, Chame Torre, Salvador, frequência 118.95. Salvador, 118.15, até mais. Torre, Salvador, frequência 118.95. 95, positivo. Salvador, é Portugal, 024. Go ahead. Any chance precisa make a position for NOC? 2224. Bateria 2224, QNH 10117, autorizado pouso 10, vento 180 graus, 8 nós. Autorizado pouso 10. A624, controle. Siga, 624. Serviço radar encerrado, 57 milhas nordeste de Salvador. Chame agora controle Aracaju, frequência no 20.3. 20.3, ligado. Portugal 024, Fly Direct Zipa. Direct Zipa, é Portugal 024, só obrigado. Portugal 024, call resistance frequency 125.45. If unable, 126.85. 125.45, if unable, 126.85. Portugal 024. Desde boa noite, obrigado. Hello. Leme 612, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 198.95. Leme 612, boa noite. Boa. Leme 2224, do solo 18, libera à direita. Taxi via Alfa, Juliette, remoto ao Dodô, já me escuta. Alfa Juliette, 1-2, você escuta, 2-2-4. Mandou 62-12, boa noite, vai passar por cima. Leme 62-12, Kenegal no 017, vento no momento 180 graus, 089, aguarde pista ali. Vai lá. A Infraero acabou de modificar o portão. Seguirá via Juliette. Após ingressará no pátio 3, posição 3D, mantendo o sinalizador. Tá, então agora é Juliette, pátio 3, 3 Lima? Firmo, atenção sinalizador. Obrigado. Dois no solo aos 2-1, libere a direita táxi via Alfa Kilo para o pátio 3, posição 2 Lima, atendendo ao sinalizador. Descendo para o 150. Telema 074, boa noite, acione identificação. Desça e mantenha 4 mil pés. Via chegada Bomed 1, altímetro 1017. Desde tira 4017, Bomed 1, 0074. Autorizaria Prode Duno do externo? Autorizada após Pabog Duna, acione 074. Pabog Duna, muito obrigado, 0074.